Alô galerinha, aqui quem tá falando é o garoto do Melody. Você vai curtir agora o nosso primeiro CDzão acústico. Pra cima! Pra cima! Pra cima! DJ Gilvan, o garoto do Melody, de Jinguara. Detonando só as balas pra você dançar. Alguém é quem a gente ama. Incerteza vai abrindo o caminho e o chão de flores vai virando espinho. Chora, chora de saudade, de vontade. Eu grito te pedindo pra ficar. Que bobagem, pense um pouco. Você sabe se sair me deixa louco. Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar, deixar seu coração decidir. Você hoje tem a chance de querer o poder de mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Garoto do Melody, no batidão que é show. Incerteza vai abrindo o caminho e o chão de flores vai virando espinho. Chora e chora de saudade, de vontade. Eu grito te pedindo pra ficar. Que bobagem, pense um pouco. Você sabe se sair me deixa louco. Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar, deixar seu coração decidir. Você hoje tem a chance de querer o poder de mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar, deixar seu coração decidir. Você hoje tem a chance de querer o poder de mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Pra festa das aparelhagens vai rolar sacanagem. Onde eu chego eu faço acontecer. Eu não tenho tempo pra paixão, prefiro curtir o batidão. Eu não posso negar que eu sou fã de aparelhagem. Desde criança ouvi eletron e pop live. Agora com as novas estruturas vou te falar o nome de algumas. Tem Superboy, Samurai, Mini Feng, Estrebo, Som, Muku e Saldi, Indomar, Vê, Jaguar, Jota, Som, Lá, Diamante, Prime, Evolução, Carretinha, Tubarão, Equipe, MS, Som. Tem Crocodilo e Crocossauro e Búfalo do Marajó. Poderoso, Som, Três Irmãs, Palheta, Som, Contagiante, Mega, Furioso, Light, Arisson, o som da galera. Garoto do Melody, no batidão que é show. Hoje eu vou pra Belém do Pará pra festa das aparelhagens. Vai rolar sacanagem. Onde eu chego eu faço acontecer. Eu não tenho tempo pra paixão, prefiro curtir o batidão. Eu não posso negar que eu sou fã de aparelhagem. Desde criança ouvi eletron e pop live. Tem Superboy, Samurai, Mini Feng, Estrebo, Somo, Kui, Saldi, Indomável, Jaguar, Jota, Sola, Diamante, Prime, Evolução, Carretinha, Tubarão, Equipe, MS, Sol. Tem Crocodilo e Crocossauro e Búfalo do Marajó. Poderoso, são três irmãs, Baleta, são contagiante, Mega, Furioso, Night. Arisson, o som da galera. Especial, transformou meu coração com esse amor sem igual. Não consigo te esquecer, tudo me lembra você. O que fazer pra te esquecer? Débora Lima, quero te encontrar naquele mesmo lugar que a gente se conheceu. Pra falar de mim, pra falar de você, atenda o meu pedido, eu faço tudo por você. Será que ainda pensa em mim, como eu penso em você? Todo dia vem você, a esperança de te ver. Você faz isso porque sabe que eu não vivo sem você. Garoto do Melody, no batidão que é show. Entrou na minha vida de um jeito especial, transformou meu coração com esse amor sem igual. Não consigo te esquecer, tudo me lembra você. O que fazer pra te esquecer? Débora Lima, quero te encontrar naquele mesmo lugar que a gente se conheceu. Pra falar de mim, pra falar de você, atenda o meu pedido, eu faço tudo por você. Será que ainda pensa em mim, como eu penso em você? Todo dia vem você, a esperança de te ver. Você faz isso porque sabe que eu não vivo sem você. Sabe aquela emoção que acelera o coração e arrepia o corpo inteiro? Arrepia o corpo inteiro. Sabe aquela sensação? Os pés não tocam no chão e tudo sai fora do eixo. Tudo sai fora do eixo. Não, não dá pra explicar. Tanta coisa pra falar que eu me perco. Não, não dá pra imaginar viver sem o seu olhar. Eu não consigo. E saiba que eu sou meio louco, sou louco e fã desse seu jeito. Saiba que eu sou meio doido, tô doido pra te dar um beijo. Saiba que eu te amo tanto, e se tiver outras vidas vou te amar de novo, e de novo, e de novo. De novo, e de novo, e de novo. E saiba que eu sou meio louco, sou louco e fã desse seu jeito. Saiba que eu sou meio doido, sou doido pra te dar um beijo. Saiba que eu te amo tanto, e se tiver outras vidas vou te amar de novo, e de novo, e de novo. De novo, e de novo, e de novo. Cara,

difícil te esquecer. Ei, Débora Lima, eu preciso de você aqui perto de mim. Volte pra mim. Eu te amo tanto, eu te amo tanto. Não sei viver longe de você. Seu beijo doce pra mim é uma canção que toca bem no fundo do meu coração. Só você pode me trazer a paz que tanto procuro pelo mundo e não encontro mais. Você é a alegria do meu viver. Te esquecer. Ei, Débora Lima, eu preciso de você aqui perto de mim. Volte pra mim. Eu te amo tanto, eu te amo tanto. Não sei viver longe de você. Seu beijo pra mim é uma canção que toca bem no fundo do meu coração. Só você pode me trazer a paz que tanto procuro pelo mundo e não encontro mais. Você é a alegria do meu viver. Eu sou o cantor Tio Absoluto e eu quero dizer que também estou curtindo aqui esse Top CD, juntamente com o DJ Gilvan, o garoto do Melody, aí de Xinguara, Pará. Valeu, um abraço! Um álbum de fotografias, lembranças que você deixou, no cheiro, batom da camisa, detalhes que me ficou, o brilho desse teu olhar. Ficou marcado em mim, seu cheiro no apartamento. Não consigo acreditar que eu vi. E juro, não consigo entender por que razão você se foi de mim, deixando uma ferida no meu peito, sem motivo me deixando aqui. E juro, não consigo entender por que razão você se foi de mim, deixando uma ferida no meu peito, sem motivo me deixando aqui. Sozinho, sozinho. Tinho Absoluto, Tinho Absoluto, fazendo você dançar. Valdo de Barro, Top do Arrocha, garoto do Melody. Esse garoto é sensacional, moleque. DJ Gilvan. Fotografias, lembranças que você deixou, no cheiro, batom da camisa, detalhes que me ficou, o brilho desse teu olhar, que ficou marcado em mim, seu cheiro no apartamento, não consigo acreditar que eu vi. E juro, não consigo entender, por que razão você se foi de mim, deixando uma ferida no meu peito, sem motivo me deixando aqui. E juro, não consigo entender por que razão você se foi de mim, deixando uma ferida no meu peito, sem motivo. motivo me deixando aqui sozinho. Sozinho. Viveu. Pra você não seguir me ligou nada. Peço por favor, seja sincera a última vez. Vai dizer que não sente saudades. E pra você tanto faz, tanto vez. Não adianta esconder, pois eu sei que você também pensa em mim. Saiba que a nossa história foi escrita por Deus e jamais terá fim. Não adianta esconder, pois eu sei que você também nossa história foi escrita por Deus e jamais terá fim. Mesmo que você tente me esquecer, não vai conseguir. Por onde você for, eu estarei em você. E você também estará em mim. Oh, oh, estará em mim. Fabiano França, falando de amor. A gente viveu, pra você não significou nada. Peço por favor, seja sincera a última vez. Pra dizer que não sente saudades. E pra você tanto faz, tanto vez. Não adianta esconder, pois eu sei que você também pensa em mim. Saiba que a nossa história foi escrita por Deus e jamais terá fim. Não adianta esconder, pois eu sei que você também nossa história foi escrita por Deus e jamais terá fim. Mesmo que você tente me esquecer, não vai conseguir. Por onde você for, eu estarei em você. E você também estará em mim. Oh, oh, estará em mim. Sensual, todos sabem que ela é top sem comparação. Quando ela passa, ela obriga qualquer homem a parar. Ela é dinâmica, inteligente, segura de si. Pois no show do Águia Negra, vou puxar ela pra dançar em Afuã. DJ Jefferson Barros tocando só sucessos. Baby, eu sou Águia Negra. DJ Elton Barros no comando Águia. Baby, eu sou do Águia Negra, poderoso do Pará. Poderoso

só selecionada. Deixei todas avisadas. O desafio hoje é em casa. Vamos ver qual que é mais treinada. Mas vai ter que alegrar os passa. Bumbum com vida própria, bumbum com vida própria. DJ Gilvan que tá tocando e ela adora. Bumbum com vida própria, bumbum com vida própria. DJ Gilvan que tá tocando e ela adora. Pode deixar essa dançar, porque ela representa. Ninguém aguenta esse bumbum câmera lenta. Ninguém aguenta esse bumbum. Ninguém aguenta esse bumbum câmera lenta. Ah. Tudo Melody no Batidão que é show. E uma lista só selecionada. Deixei todas avisadas. O desafio hoje é em casa. Vamos ver qual que é mais treinada. Mas vai ter que alegrar os passa. Bumbum com vida própria, bumbum com vida própria. DJ Gilvan que tá tocando e ela adora. Bumbum com vida própria, bumbum com vida própria. DJ Gilvan que tá tocando e ela adora. Pode deixar essa dançar, porque ela representa. Ninguém aguenta esse bumbum câmera lenta. Ninguém aguenta esse bumbum. Ninguém aguenta esse bumbum câmera lenta. Ah. Não suporto uma briga. Se eu me demais, faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê. Minha maneira de querer. Pra que brigar, chorar e morar? Se eu pensar que nessa hora vai me dar vontade de você. Garoto do Melody e André Ferreira no Batidão que é show. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Se nenhuma dúvida seria o medo. Seria acordar, não estar com você. Chega da tremedeira, uma na barriga. Quem ama demais não suporta uma briga. Se omite mais faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê. Pra que brigar? Seu amor é isso. É uma espécie de um vício. Minha maneira de querer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Meu amor, não faz isso comigo. dourão. Você tá tão linda, tão cheirosa, tão perfeita. Seu coração te maltrata, fazendo você chorar. Aquilo que passou nunca vai voltar. Tente consertar os erros que alguém um dia fez chorar. Nunca passa o que já fez, que maltratou quem tanto te amou. Sua vida, nossa vida, as pessoas ao seu redor é quem você tem que dar valor. Tente não errar outra vez. Procure consertar o que já fez. Eu sempre vou estar aqui. Não podemos consertar o que passou, mas podemos fazer diferente com tudo que nos magoou. Ei, Débora Lima, nunca vou te esquecer. O seu beijo doce que me conquistou, roubou meu coração e agora apaixonado estou. Sei que esse teu amor eu quero só pra mim. Minha alegria é ter você aqui perto de mim. Garoto do Melody, no, no, no, batidão que é show. Tente não errar outra vez. Procure consertar o que já fez. Eu sempre vou estar aqui. Não podemos consertar o que passou, mas podemos fazer diferente com tudo que nos magoou. Ei, Débora Lima, nunca vou te esquecer. Do seu beijo doce que me conquistou, roubou meu coração e agora apaixonado estou. Sei que esse teu amor eu quero só pra mim. Minha alegria é ter você aqui perto de mim. Você brincou comigo e tirou a minha paz. Fiz tudo por você, mas você me recusou. O tempo passa e você também passou. Pra mim não importa mais, você é só passado. Tudo ficou pra trás. Agora eu vou curtir o Portal Melody, DJ Gilvan que vai tocar. Melhores melodies do Pará pra você dançar e outra vez se apaixonar. Toca DJ Gilvan, que a galera quer ouvir. O garoto do Melody, pra sempre eu vou curtir. O respeitado do Pará é o garoto do Melody, fazendo você dançar. Portal Melody, site de Melody do Pará.

Era uma vez uma história de love na cidade, de uma menina inocente e um homem de verdade. E ele procurava uma mulher pra ele amar, e ela procura de um homem a se relacionar. E um belo dia na rua tudo ia mudar, ela saindo com as amigas, ele indo trabalhar. Um desacerto com o farol aberto, distraída, só dava pra me ouvir os gritos das suas amigas. Liga, cuidado, tem um carro na sua direção. Quando me deparei, ela já estava no chão. Parei a moto e desci pra um socorro prestar. E foi aí que eu percebi que ia me apaixonar. Eu perguntei se ela tava muito machucada. Ela me disse que só tava com a perna ralada. Levantei ela e falei, cuidado aí na rua. Toma o meu número e me liga pra qualquer ajuda. Segui o meu caminho e continuei meu dia. Mas não tirava da cabeça aquela menina. Cheguei em casa, deitei no sofá, liguei a TV. E só pensava quando que de novo eu ia ver. Peguei no sono e acordei com uma ligação. Era uma voz tão doce que tocou meu coração. Era aquela menina mais cedo do acidente. Disse que eu fui muito gentil, que eu era diferente. Falou que queria me ver, chamei ela pra sair. Vamos jantar, pegar um cinema pra se distrair. E depois do cinema levei ela pra minha casa. Era a mulher que eu sonhava pra ser minha amada. 2 anos se passaram, decidimos nos casar. Avisa os familiares e vamos plantar. E no dia a dia, dois bandidos encapuzados queriam roubar. E eu sem querer o que fazer, falei, pode levar. E de repente eu escutei o barulho do tiro. Pegou no peito dela e os bandidos fugiram. Desesperado eu liguei para o resgate. Chegando lá o doutor me disse que era tarde, que a bala foi fatal e isso fez ela morrer. Mas ainda dava pra salvar a vida do bebê. Então ele nasceu, uma cena cruel. Filho, eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu. Então ele nasceu, numa cena cruel. Filho, eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu. Filho, eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu. Filho, eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu. Apaguei minha história, me afastei do teu jardim. Pedi água, ninguém me dava de beber. Sentia fome e assistia minha alma falecer. Por isso que desci do céu, acendi a minha luz, te procurei. Eu te procurei. Que é que te encontrei. Por isso que no céu tem uma linda festa. Não fale assim, senão eu choro. Deus já foi maior que todo. Toda terra tem encontrar o meu coração. Uma pedra tão pequena pra fazer valer a pena. Só o Senhor pra ter tamanha explicação. Não. Valeu a pena o valor de uma alma, filha, é toda minha explicação. Eternamente juntos iremos ficar. Nem a vida, nem a morte vão nos separar. Tu és meu dono, filha, eu te amo. Nossa história consumada está. Eternamente juntos iremos ficar. Nem a vida, nem a morte vão nos separar. Tu és meu dono, filha, eu te amo. Garoto do Melody. É um prazer cantar com você, maninha. É Lindo Oliveira. O prazer é meu, DJ Gilmão, garoto do Melody. Cantora Helenilda, o exemplo de cantora gospel no Brasil. Por isso que desci do céu, acendi a minha luz, te procurei. Eu te procurei. Que bom, filha, que te encontrei. Por isso que no céu deu uma linda festa. Um atraque, mas tô escrevendo. Eu sou mais um atraque, uma perdida. O amor ilumina toda a terra até eu encontrar o meu coração. Uma pedra tão pequena pra fazer valer a pena. Só o Senhor que aperta a manifestação. Não és mais um atraque. Uma pedra tão pequena que pra mim valeu a pena. O valor de uma alma, filha, toda a minha explicação. Eternamente juntos iremos ficar. Nem a vida nem a morte vão nos separar. Tu és todo o mundo, filha, eu te amo. Nossa história consumada está. Eternamente juntos iremos ficar. Nem a vida nem a morte vão nos separar. Deus, eu estou aqui para sentir a sua presença. Te amo, meu Senhor, eu te agradeço, ó meu Senhor.